Let's get naughty. noite! Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser 100% dedicado ao hard rock melódico e ao AOR. Estes dois estilos tiveram bastante sucesso nos anos 80 e durante os anos 90 e em diante foram votados bastante ao abandono. Apesar disso, a qualidade que as bandas do estilo têm, mesmo em 2015, continua a ser bastante grande. E para prová-lo, resolvi iniciar o programa de hoje com os suecos Care of Night, que em 2015 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Connect. Para vocês, Care of Night, Those Words. how good it feels to walk with you on such a summer day. It feels like we've never been apart. How good it feels to know that you have found another way to my heart. How could I know the sense that I belong to someone who always was the very best for me? How could I know the freedom of living life if not for you? Iniciarmos o Riff Service com Scare of Night, ficamos com os espanhóis de Saragossa, Ice Blue e a música Turn on the Night. E terminamos esta primeira sequência com os Los Angeles e a música Run. Esta banda é a banda de hard rock melódico do vocalista Michele Lupi, ele que ficou famoso como vocalista da banda de power metal Vision Divine. Atualmente, Michele Lupi, além de vocalista de apoio, é também teclista dos Whitesnake. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai contar com três nomes grandes da cena hard rock melódico, AOR. Para iniciar, temos os FM, que em 1989 lançaram o álbum Tough It Out, o segundo álbum da banda. E deste álbum resolvi escolher a música Bad Luck. Esta música conta com a colaboração de Desmond Child. Para vocês, FM, Bad Luck.

já que o programa de hoje é dedicado ao AOR, convém dar uma pequena definição do que significa esta expressão, que para muitos é Arena Oriented Rock, Adult Oriented Rock. Há uma maneira bastante mais fácil de definir o que é o AOR. O AOR é um estilo de hard rock mais melódico, com um som mais polido e menos agressivo, e que muitas vezes o som é liderado não pela guitarra, mas pelo teclado. E vamos voltar à nossa emissão. Após FM, ficamos com Giant, I'm a Believer. E terminamos esta sequência com Jimmy Jamison, o falecido ex-vocalista de Survivor, e ficamos com a música When Rock Was King. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência apresenta-nos três nomes que, apesar de serem conhecidos, não fizeram grande fama e não fizeram nenhum sucesso. Para iniciar a sequência, temos os holandeses Sinatra. Para vocês, Sinatra, Rider in the Night. We'll be right back. E após Sinatra, ficamos com o hard rock melódico dos Unruly Child e a música Insane, música retirada do álbum Worlds Collide. E terminamos a sequência com os Wall of Silence e o seu único sucesso, a música Addicted, música retirada do álbum Works. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência especial. Vai ser uma sequência dedicada a baladas cantadas e tocadas por bandas brasileiras. Esta sequência serve para desmistificar duas coisas: que na atualidade as bandas não conseguem fazer baladas de qualidade e as bandas brasileiras não conseguem tocar hard rock. Para iniciar esta sequência, temos os Winner. Para vocês, Winner e a música Dreamer. Shining on you, taking you so far apart. Após Winner, ficamos com Auras, In My Arms, e terminamos a sequência com os Now e a música You. Esta banda, liderada por Alec Mendonça, contava com Philip Bardwell como vocalista. E terminamos a sequência dedicada ao Brasil. E do tropical Brasil, vamos voar para a gelada Rússia. Vamos encontrar-nos nas paragens e nas estepes russas com os Autograph. Para vocês, Autograph Casioni Demon. Thank you. e após Autograph ficamos com os suecos Alien e do álbum Shifting Gear ficamos com a música Desperate Dreams. Terminamos esta sequência com uma música potente, uma música que é adorável por todas as pessoas que gostam de hard rock melódico. Estou a falar-vos dos Aviator e a música Frontline. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser novamente uma sequência dedicada a baladas. Desta vez, uma sequência dedicada a baladas cantadas no feminino. E para começar, temos Pat Benatar. Para vocês, e do álbum Wide Awake in Dreamland, vamos ficar com a música Don't Walk Away. Para vocês, Pat Benatar, Don't Walk Away. it's so hard to understand. I know we said we're through was the only thing to do. But it's so hard, too hard to Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Pat Benatar, ficamos com Zia, Day and Night, banda da sueca Zia Lindberg. E terminamos a sequência com a vocalista Tanya Norrin, irmã do guitarrista dos Europe, John Norrin. E de Tanya Norrin ficamos com a música War in This World. E vamos agora para uma sequência dedicada a duas bandas portuguesas. Para iniciar a sequência temos os Hot Stuff. Para vocês, Hot Stuff, Little Angel. Bye. E após Hot Stuff Little Angel, vamos ficar com outra pequena, desta feita Little Susie dos Joker, música retirada do álbum Ecstasy. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E esta sequência vai ser dedicada a três nomes grandes da história do hard rock melódico e do AOR. Três vozes marcantes na história deste estilo que tanto gostamos. Para iniciar a sequência, vamos ter aquele que vai ser eternamente considerado como vocalista dos Foreigner. Estou a falar-vos de Lou Gramm, que aqui nos aparece em carreira a solo. E do álbum Long Hard Look, vamos ficar com a música Angel with a Dirty Face. Para vocês, Lou Gramm, Angel with a Dirty Face. My heart, and I know there's no stopping now. She's out to get me. E após Lou Gramm, ficamos com Eddie Money e o seu maior clássico, Take Me Home Tonight. E terminamos a sequência com o grande vocalista, guitarrista e compositor Russ Ballard, com a música The Fire Still Burns. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência dedicada a baladas. Vamos terminar um programa dedicado ao hard rock melódico e ao AOR com baladas. Para iniciar esta sequência, temos os Asia. Para vocês, Asia, Here Comes the Feeling. Yeah. Fading away before them, and we're still together. E é com Bad English que termina o nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência iniciou-se com um supergrupo, os Asia, com a música Here Comes the Feeling. Continuamos com os norte-americanos REO Speedwagon e um dos seus maiores clássicos, a balada Keep On Loving You. E terminamos com outra balada de outro supergrupo. Terminamos com os Bad English, Price of Love. E é com Price of Love que me despeço esta semana do Riff Service. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado a ouvir o Riff Service. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!